gelo no coração. E que por isto não sei amar. Mas meu amor bem sabe, não é verdade. O meu benzinho sabe.